Tiquinho, boa noite. Abre o olho com a filha do Tunico, tchê, que faz uma fofocaiada. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo bexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Fez um mexerico, que um dia ela me viu dando erva de bicho pro cavalo do meu tio. Fez um mexerico, que um dia ela me viu dando erva de bicho pro cavalo do meu tio. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Fez um mexerico, eu fiz a judiaria, peguei no meu mundéu a galinha da minha tia. Fiz um mexerico, eu fiz a judiaria, peguei no meu mundéu a galinha da minha tia. Comi com arroz. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Fez um mexerico, que baita confusão, que eu tinha quebrado o pé do porco do meu patrão. Fez um mexerico, que baita confusão, que eu tinha quebrado o pé do porco do meu patrão. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Fez um mexerico e o compadre me contou que eu tinha serrado as roupas do touro do meu avô. Fez um mexerico, o compadre me contou que eu tinha serrado as roupas do touro do meu avô. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico, que anda de casa em casa só fazendo mexerico. Cuidado, meu amigo, com a filha do Tunico.